Kaique, é nós, mano. É o rap. Baby, baby, calma. Vai, segura. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Dois caminhos e um é totalmente escuro. Venho apenas duas vezes e uma se faço presente. Duas vidas e uma é essa mais recente. Faço apenas três versões e uma vai tá no meu disco. Três suspiros e um verso já tá escrito. Crio apenas três ideias e uma vai ser verdadeira. Três maneiras e a última dá na primeira. Sou apenas um rapaz latino-americano, mano. Sou apenas, sou capaz dos verminóis seguir amassando. Foco apenas em uma meta e já tô trabalhando nisso. Tenho, venho, faço, crio, sou e foco desde início. Original rap no game, original rap no pain. Nós quer fraternidade mais que os plaques de 100. Nós é brabez e não tô nem aí pro que cês têm. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer virar, vou fazer virar. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer. Tempo perdido não volta, não volta não. Não faça virar, faça virar. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer agora. Canto apenas RAP, mas não sou doente do pé. Canto apenas e me encanto com o original GE. Sonho apenas 7 dias por semana sem exagerar. Sonho apenas acordado dormindo, o espírito vai passear. Ando apenas com dois tipos, sigo mais consciente. Ando par de pernas, dói, skate or die faz nossa mente. Vou e volto sem SDV, difícil entender nossa transição. Vou e fico, paga pra ver, faço perceber quem tá na missão. Trago apenas numa viagem, mais mensagem dos carteiros. Trago apenas involuntário, tóxico, desde o pesadelo. Ligo apenas os de fé pra tá juntão na caminhada. Canto sonho, ando voo, trago e ligo de batalha. Original rap no game, original rap no pain. Nós quer fraternidade mais que os plaques de 100. Nós é brabez e não tô nem aí pro que cês têm. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer virar, faça virar. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer agora, vou fazer. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer virar, vou fazer virar. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer agora. Te lanço um desafio, cê sinta desafiado. Plane acima de seu corpo, veja o que há de errado. Será que somos nós mesmos que tocamos nossas vidas? Ou somos marionetes de outros protagonistas? Vida louca, vida sóbria, vida longa, vida breve. Pra sobreviver aqui tem que ser leve, leve. Cheque, cheque, jogada de mestre, mestre. Minha nota é 10, 9 e meio, nem me serve. Tempo perdido, não volta, não volta não. Vou fazer virar, vou fazer virar. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer agora, vou fazer. Tempo perdido não volta, não volta não. Faça virar, faça virar. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer agora, vou fazer. Tempo perdido não volta, não volta não. Vou fazer virar, vou fazer virar. Tempo perdido não volta.